Negativo, mantenha a chave armada e número 5 na aproximação. Obrigado, sir. Pé 3170, desça para 4 mil pés, ajuste no 017. Pena 4 mil pés para 3170. Machinene AB58, desce para 2 mil pés, autorizado LS, reporte estabilizado no curso localizador. Desce para 2 mil, autorizado ILS, reportagem estabilizada. 3170, estou autorizado até 3 mil pés. Permanece no 017. Meu localizador, 4062. Azul 4062, autorizado final LS, estime agora a torre, 1186. 1186, obrigado, bom dia. Bom dia. Sou Salvador, bom dia, Azul 4062. Estabilizado, localizador. Azul, reporte baixar trabalho. Reportará o Azul 4062. Bom dia, 353, na 7, confirmação ao Bravo. Por gentileza, autorização para Belém. 53, 17, agora de 4. Vou 714 para o táxi com 156, 1h57, Recife. Autorizado até o ponto de espera, 1017 o ajuste. Chama pronto, gol no 714. Gente, ponto de espera 0714, 1017. Baixa a trabalho, Azul 4062. Azul 4062, autorizado pouso, pista 10, 160 graus, 089. Autorizado pouso, pista 10, Azul 4062. Autorizado, descida para 2 mil pés, ajuste altímetro no 0 ou no 7, na 370. Gente, autorizado 2 mil, 370. Visão do localizador, visual com no 0, Xanair 6258. 258, reduza para aproximação, autorizado final LS, chame agora a torre 1186, Xanair 6258. Reduzindo torre 2612, obrigado, boa noite. Boa noite. 3170, está autorizado final LS, reporte no localizador estabilizado. 3170. Autorizado LS, 3170. Espera pronto para o nosso 714. Mantenha ponto de espera. Mantenha, 714. Minha 746, desça para 3 mil pés, ajuste no 017. Confira nessa, JTM? Para 3 mil pés, ajuste no 017, objeto 6746. 10317, 6746. Azul 4062, no solo 41, direita Alfa e Juliette, portão 8. É, confirma instrução para o 4062? Alfa e Juliette, portão 8, nessa frequência. Alfa. Alfa Juliette, portão 8, não se escuta. Torre Salvador, muito boa noite, o Xanero 6258, LF, baixado de trabalho. Xanero 6258, autorizado pouso, pista 10, 1,60 graus, 612 nós. Livre pouso na 10, o Xanero 6258. No 4, ali mantém após o tráfego na curta. Ali mantém após o tráfego na curta, bom, 714. 553 ano 7, está bom, push. 53 ano 7, ainda não, você está pronto para cota. Afirmativo, só mais um instante para cota. Se tivesse pronto para push, eu ia liberar. 53 ano 7. Continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguarde a 3170. É 258, no solo aos 44, direita, Alfa e Juliette, portão 11. Alfa Juliette, 11 é a primeira remota, né? Não, é o último finger. O finger então tá melhor ainda, obrigado, até lá. Passou, boa noite, jogou 1606, informação brava. Golo 7 no 4, pista livre, 160, 8-9, está autorizado a decolar. Autorizado a decolagem, gol 7-1-4. Gol 606, Campina Grande, aguante cópia. Ah, foi o Baixo e travado. 170 graus, 089, autorizado pouso, TAN 3179. 3170. Autorizado pouso, 103170. Um 7 no 4, decolou aos 46, 120, decimal 8, bom voo. 108, bom dia. Dia 1714, passado 1.600 reais. 714, contato radar, vou manter o nível 230, saio da PUC. Ok, solicita nível 210, é possível? 210, afirmativo, será coordenado com Recife, só um minuto. Ok, voa do PUC. Objeto 6746, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte no localizador estabilizado. Para 2000, chamarei localizador objeto 6746. Zero no solo aos 48, direita Alfa Juliette, portão 7. Gente, Alfa Juliette para o portão 7. P 5317, cópia. Pronto, cópia 5317. Belém autorizado, 380, AP Zulu 41, decolagem pista 10, curva esquerda, saída Momo, Cogibo, após Cogibo, Trova, 120, decimal 8, 5576. Autorizado Belém, nível 380, AP Zulu 41, decolo da 10 com curva esquerda, Momo, Cogibo, Trova. O controle 5576, no... 5317, correto, Champlain. Chamará para o Tibete. Torre, bom dia, 6746. Visual com a 10. Web 6746, reporte baixado travado. Chama aí. Gol 606, cópia. Cópia, 606. Campina Grande autorizado, 390, Apesulo 10. Decolagem no zero esquerda, Pucas e Par. 1210-5574. Obrigado, Campina Grande 390, Pessoa 10, Pucas Espadas 0874. Chamando pro estacionamento, Gomes 06. Chama. Passagem travado, objeto 6746. 6746 tem pouso autorizado, pista 10, 160 graus, 089. Depois na tela, web 6746. Sétimo 4, chama o centro Recife, frequência 12685. Alterne 125, decimal 45, boa no 714, bom dia. 2685, 2545, bom dia, volta lá. Obrigado, bom voo. Obrigado. Tony, 35317 para pushback acionamento na pole position. Portão 01, livre push, chame táxi. Chamar ao táxi, 35317. Meia no sol 52, reporte antes da Juliette. No sol, reporte antes da Juliette, 6746. Estacionamento 5, voo no 60. Eu chamo táxi. O 606. Autorizado a chamar, 606. Salvador, gol no 896, centro da Bravo, autorização João Pessoa. No 896, aguarde um instante, cópia. Próximo, Juliette, 746. 746, ciente, aguarde para ingresso, o portão será o número 2, vai aguardar o trip iniciar ataque. Ok, vai aguardar, 2746. Confirmando gol no 896, aguarde cópia. Sim, estou aguardando. O trip 5317 pronto para o táxi. Com 60 a bordo, 4 horas e 10 de autonomia, alterna São Luís. Gol no 606, mantém a posição, aguarde para iniciar o push. Já o olha agora, por gentileza, aguarde ingresso do tráfego da web. Vai parar. Foi. Salvador, gol 994, portão 3, pushback acionamento. Sente, aguarde push 994. Na escuta, aguardando 994 da gol. O trip está livre até o ponto de espera, ajuste 1017, chame para decolagem. 1017, mara pronto, 1317. Web 6746, portão 2, está autorizado. Autorizado, 2746. Gol 606, coordena a equipe de som, após o web retaguarda, está livre o push. Vai, está livre, 606. 4 após o objeto na retaguarda, tá livre o push. 4 pelo objeto na retaguarda, livre 9 na 4. Trip 53 no 7 autorizado, linha decolar 160 graus, 109. Linha decola, Decolou aos 001208. 1208-53, somos 7. Trans Salvador, 353-17, transfere. Trip 5317, contato radar, subiu, mantém o nível 380, saiu da MOMO. Saiu da MOMO, 380-53. 7 da trip. Nove meia, cópia. Copia, 1896. João Pessoa autorizado, nível 370, via Peruísque 58. Decolagem da pista no zero, curva à esquerda, Pucaracaju. 120.8 5573 370 APU 58, decoda 10 curva esquerda, Pucaracaju. 120.8, transponder 5573, boa noite, 96. É correto, 8196, chama para puxa sonora. Tamarei. A transportaxi 606-143, 4 horas e 45, Fortaleza. Aguarde aí, companhia, para iniciar o táxi. Está autorizado, código 5317. Código grato. Estou aí. Salvador, gol no 994, pronto, táxi 160 a bordo, 2 horas e 15, Salvador. Autorizado até o ponto de espera, chama pronto, 1017 no ajuste, gol no 994. 1017 no ajuste, acusa pronto, gol no 994. segue até o ponto de espera 1017 ajustado. Segue até o ponto de espera 1017, meu garoto. Gol 1994, ponto de espera pronto. 904 autorizada, linha de decolar, 160 graus, 08 nós. Livre a linha de decolar, gol 1994, pista 90. Então trova, restrita agora ao nível 360, 5317. Trova 360, 5317. Pronto, no ponto de espera, na mesa. Sente ali, mantenha a paz, companhia. Paz ali, mantenha, na mesa. 12685, alterne 12545, 353, 17, bom dia. 12685, alterne 12545, 53, 17, boa. Quatro ao 06, 108, bom voo. 208, boa.